Oi, Preta, me dá mais uns minutinhos, eu já te mando um novo. É porque eu acho que tem umas partes que eu fiquei repetindo, umas coisas que a gente queria falar que não apareceu. Me dá mais um minutinho que eu já te mando um novo, parecido com esse.